Frank goes to maximum security prisons. O Frank vai para prisões de segurança máxima. He goes to death row. Ele vai para o corredor da morte. Where some of the men are so mean they let them down in a cage. Onde os homens são tão maus que eles ficam presos numa jaula. They will not let them out of the cage. E as pessoas não deixam eles saírem de lá. And Frank gets them saved. Mas o Frank consegue que eles sejam salvos. One day God spoke to Frank's heart. Um dia Deus falou no coração de Frank. He said, "If you can get them to change their heart." E disse, se você conseguir fazer com que eles mudem o coração. God said, "I can save their life." Deus disse, eu posso salvar a vida deles. These men were all waiting to die. Esses homens estavam esperando para morrer. They were just waiting for their day when they'd be put to death. Eles estavam esperando pelo dia em que seriam mortos. Now the state of Texas. No estado do Texas. Nobody gets off a death row. Ninguém consegue sair do corredor da morte. Frank went in and preached. Aí o Frank foi lá e pregou. And many of them had a change of heart. E muitos deles tiveram o coração transformado. And 17 of them. E 17 deles was taken off of the death. Saíram do corredor da morte. Hallelujah. Hallelujah. Some even got out of prison. Alguns até saíram da prisão. Got a release. Deus libera também. Were proved innocent. Que foram provados inocentes. And still others. E outros. They just kept them in prison. Eles continuam na prisão. But they lived. Mas eles vivem. Aleluia. Now they're serving God in prison. E estão servindo a Deus na prisão. Hallelujah. Aleluia. Frank's got a testimony. Frank tem um testemunho. When he's done, quando ele terminar, oh, listen to me. Ouça-me. You know God can use you. Você sabe que Deus pode te usar. Preachers have tried to exploit Frank. Os pregadores já tentaram se aproveitar do Frank. Tried to use him for money. Usá-lo para dinheiro. Come on, Frank, give your testimony. Vai lá, Frank, dá o seu testemunho. About being with the mob. Você estava na máfia. The mafia. A máfia. And after a while, Frank got sick in his spirit. E aí ele começou a ficar cansado disso no espírito dele. That's when we met. E aí foi aí que a gente se encontrou. Hallelujah, Aleluia. Jesus. So you're in for a treat. Então vocês vão ser agradados aqui agora. You'll never hear anything like this. Se vocês nunca ouviram nada assim. So would you? Então, por welcome favor, Frank Bauer. Recebam Frank Bauer. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes when I don't know what else to do, às vezes quando eu não sei o que mais fazer, I just say Jesus. Eu só falo Jesus. That's not the case this morning. Mas esse não é o caso essa manhã. But plenty of times when I go to different places. Mas muitas vezes quando eu vou a lugares diferentes. And the Spirit tries to stop what God wants to do. E o Espírito tenta parar o que Deus quer fazer. I can't think of scripture. Eu não consigo nem pensar num versículo. Although I've studied and studied and studied. Mesmo já tendo estudado e estudado. Sometimes all that's good enough is Jesus. Às vezes a única coisa suficiente é Jesus. But when that becomes the reality. Mas quando isso se torna a realidade. Is because you know who Jesus is. É quando você sabe quem Jesus é. In my early days, nos meus dias há muitos anos atrás, I was confused about Jesus. Eu estava muito confuso com respeito a Jesus. Some people that I would see that said they knew Jesus. Algumas pessoas que eu via que falavam que conheciam Jesus, seemed to live a life that did not show me they knew Jesus. Pareciam viver uma vida que não me mostrava que eles conheciam Jesus. And because of the lifestyle that I grew up out of, por causa do estilo de vida no qual eu cresci, I was judgmental, critical, eu era muito crítico, eu julgava muito. Toward people that I thought they said they were Christians, and then I didn't see a lot of Christian in them. com relação às pessoas que eu achava que eram cristãs, e na realidade eu não via nada de cristão nelas. When I looked up the word Christian, quando eu fui olhar, procurar o que significava a palavra cristão, it meant Christ-like. Significava como Cristo. What is it in us that's Christ-like? O que em nós é como em Cristo? When I was in the world, living in the world, quando eu estava no mundo, vivendo no mundo, everything that I did, 100%. Tudo que eu fiz, 100%. When I drank, quando eu bebia, álcool, I drank 100%. Eu bebia 100%. When I worked in the enforcing and hurting people, 100%. Quando eu trabalhava para machucar as pessoas também, 100%. I knew if there was a day, eu sabia que se tivesse um dia, that I would serve God, que eu fosse servir a Deus, the only way I could do it, a única maneira que eu poderia fazer isso, was 100%. É 100%. Aleluia. I was not going to be the type of person, eu não ia ser o tipo de pessoa, that could just come to church on Wednesday and Sunday, que só ia ir para a igreja na quarta e no domingo, and believe that God was God. E crer que Deus era Deus. Things happen in a person's life that all of us have a testimony. Coisas acontecem nas vidas das pessoas e todos nós temos um testemunho. And those things that happen in our life keep us from going any further in God. E essas coisas que acontecem na nossa vida nos impedem de ir mais à frente em Deus. So when I was a little boy, então quando eu era um menininho, only 8, apenas 8 anos, I had 2 twin sisters. Eu tinha duas irmãs gêmeas. Mom and dad were Catholic. Os meus pais eram católicos. And so we went to church on Sunday. Então nós íamos à igreja no domingo. And that's what I understood as God, Sunday church. Foi aí que eu comecei a entender, e aí eu via Deus como a igreja no domingo. So one day I came home, went to bed. Então um dia eu voltei para casa, fui dormir. And mom would take dad to work every day. E a minha mãe levava o meu pai para o trabalho todos os dias. Very early in the morning. Muito cedo de manhã. And when I woke up about 7:30, 8 o'clock. E quando eu acordei mais ou menos 7:30, 8 horas. Both of my sisters were kidnapped out of our home. As minhas duas irmãs gêmeas tinham sido sequestradas. We lived in an Italian neighborhood. Nós morávamos em um bairro italiano. And I was very close to my sisters. E eu era muito próximo das minhas irmãs. They were 4 and I was 8. Elas tinham 4 anos e eu tinha 8. I was young and didn't understand exactly that I may never see them again. Eu era muito jovem, eu não entendi muito bem que talvez eu nunca visse elas de novo. But I saw what it did to my mother. Mas eu vi o que aquilo fez com a minha mãe. And because of what it did to my mother, it made me very angry. E porque aquilo fez aquilo com a minha mãe, eu comecei a ficar muito, muito nervoso dentro de mim. The little bit that I knew about God, o pouquinho que eu conhecia de Deus, it made me also very angry with God. Me fez também muito bravo com Deus. Why would God allow something like that to happen? Por que Deus permitiria que isso acontecesse? I've learned now there's no such thing as a part-time Christian. Agora eu aprendi que não existe ser cristão pela metade. Aleluia. Aleluia. I did not understand that then. Mas eu não entendia isso naquela época. Well, mom took it so hard. A minha mãe ficou tão sofrida. She had to go into a hospital. Ela teve que ir para um hospital. For 1 year. Por um ano. At that time, because of the confusion and distress and hurt in our home. Naquele momento, por causa de toda a confusão e da tristeza na nossa casa. When mom came out of the hospital 1 year later. Quando a minha mãe saiu do hospital depois de um ano. Dad decided to have another baby. Meu pai decidiu ter um outro filho. This would cure the problem. Porque isso curaria o problema. With him and my mom. Entre eles, o casal. Except that my mom wasn't ready. Só que a minha mãe não estava preparada, pronta. The two twin sisters had never been found. Porque as duas irmãs gêmeas não tinham sido encontradas. So it was very hard for her to accept. Então foi muito difícil para ela aceitar. The next baby. Um próximo filho. afraid of losing another baby. Que ela estava com medo de perder mais filho. Fear. Medo. So, Dad moved us. Então, o meu pai nos mudou. From New York. De Nova York. To Florida. Para Flórida. So we would be in a different house. Para que a gente tivesse uma casa diferente. I got very close to my new sister. E aí eu fiquei muito próximo da minha nova irmã. She was I was 14. Eu tinha 14 anos. And now she was 4. E ela tinha 4. One day. Um dia. Outside when I was playing in the yard. Quando eu estava fora da casa brincando. I heard my mom screaming. Eu ouvi minha mãe gritando. I ran inside. Aí eu entrei, eu corri para dentro. I went to the backyard. E fui no jardim atrás. Where my sister had drowned in our swimming pool. Onde a minha irmã se afogou na piscina. She was 4. Ela tinha 4 anos. I jumped in and pulled her out of the pool. Eu pulei e tirei ela de lá. And she died in my arms with my brother. Ela morreu nos meus braços. Again. De novo. I'm angry with God. Eu estava muito bravo com Deus. What kind of God would allow this? Que tipo de Deus permitiria isso? But shortly after that. Um pouquinho depois disso. My mom, because of the tragedy. Minha mãe, por causa dessa tragédia toda. Of losing 3 daughters. De perder 3 filhas. Could not take it much longer and divorced my father. Ela não estava muito aguentando mais para ficar ali junto do meu pai. I was very close to my mother growing up. Eu era muito próximo da minha mãe enquanto eu crescia. The devil had his plan early in my life. O diabo já tinha plano para minha vida desde o começo. By the time I was 16, quando eu tinha 16 anos, I'd lost 3 sisters and a mother. Eu perdi 3 filhas, 3 irmãs e a minha mãe. All women. Todas mulheres. It began to be very hard. Começou a ser muito difícil. To trust women. Confiar nas mulheres. Not necessarily trust them from their heart, but não, trust them to get too close. Não necessariamente não confiar nelas por causa do coração, mas para confiar assim de perto. So I put on a mask. Então eu acabei colocando uma máscara. And would not let women get too close to me. Não ia deixar as mulheres se aproximarem de mim. Well, mom was gone for 3 or 4 years at that time. Minha mãe já tinha morrido por uns 3 ou 4 anos. And I met a woman. Eu conheci uma mulher. That did not require much personal relationship. E eu conheci uma mulher que não precisava ter muito relacionamento muito íntimo com ela. That was easy. Isso foi fácil. Easier. Mais fácil. So, I had another baby. Então eu tive um filho. Guess what it was? Que era? A woman. Girl. Uma menina. You have a problem with girls, you get more girls. Você tem problema com meninas, você vai ter mais meninas. It was 1983. Foi em 1983. I already had lots of anger. Eu já tinha muita raiva. Unforgiveness. Falta de perdão. Unforgiveness toward God. Falta de perdão com relação a Deus. I blamed God for a lot of the situations and circumstances that had happened in my life. Eu culpava a Deus por muitas coisas, situações e circunstâncias na minha vida. I didn't feel like I could trust people. Eu sentia que eu não podia confiar nas pessoas. After all, my mother was one of the closest people I had in my life. Afinal de contas, a minha mãe era uma das pessoas mais próximas da minha vida. And my mother left. E ela já tinha ido embora. Then my wife left. E aí a minha mulher foi embora também. We were only married 1 year. Nós ficamos casados só por 1 ano. So I was 23 years old. Eu tinha 23 anos. And I was out 6 women. E eu já tinha tido 6 mulheres. It really caused a problem in my life because I had a hard time forgiving women. E acabou causando problema muito grande na minha vida porque eu tinha problemas para perdoar as mulheres. All these things were creating the kind of person that I would become later. Todas essas coisas estavam criando o tipo de pessoa que eu ia ser mais tarde. One thing I know from traveling. Uma coisa que eu sei por viajar muito is that people are all the same. We all have the same heart. É que todos nós somos os mesmos, temos o mesmo coração. We may have barriers in language. Nós podemos ter barreiras da língua. And maybe certain other things. Ou outras coisas. But we all have the same heart. Mas todos temos o mesmo coração. When I was 8, quando eu tinha 8 anos, and mom went into the hospital, e minha mãe foi pro hospital, I began to be molested. Eu comecei a ser molestado. By my grandfather. Pelo meu avô. It caused more anger. Isso causou mais raiva. It was something that I was embarrassed about. Era uma coisa que eu tinha vergonha. I didn't want to talk about it very much. Eu não queria falar sobre isso muito. I was afraid to even mention it to my mom or to my dad. Eu tinha medo de falar para minha mãe ou para meu pai. They had already been through enough, and I didn't feel like it was fair. Porque eles já tinham sofrido muito, então eu não achei que era justo. But what it was doing to me? Mas o que aquilo estava fazendo comigo? Was creating much anger. Era criando muita raiva. In fact, it seemed like I wanted to hurt people more. Aliás, parecia que eu queria machucar as pessoas cada vez mais. In my heart, I know that I loved people somewhere. No meu coração, eu sabia que eu amava as pessoas em algum lugar. But I just didn't want to admit it. Mas eu não queria admitir. I'd rather put on the mask. Era melhor pôr aquela máscara. That showed I was a tough guy. Que mostrava que eu era um homem forte. When I was 15 and my sister that died in the swimming pool. Quando eu tinha 15 anos e a minha irmã que morreu na piscina. Most of my life my dad was very abusive physically. Na maior parte da minha vida o meu pai era muito abusivo fisicamente. At the cemetery. No cemitério. Where my sister was buried. Onde a minha irmã foi enterrada. I cried. Eu chorei. And because I cried. E porque eu chorei. My dad beat me to a point where I had to be hospitalized. Meu pai me bateu tanto que eu tive que ir pro hospital. He was upset that I expressed that kind of emotion. Ele estava triste porque eu estava exprimindo aquele tipo de emoção. He taught me men don't cry. Ele me ensinou homens não choram. So for the next 19 years. Então nos próximos 19 anos. I never cried. Eu nunca chorei. I began to think there was something wrong with me. Eu comecei que tinha alguma coisa errada, comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo. Sometimes I was so afraid there was something so wrong. Às vezes eu ficava com tanto medo de ter alguma coisa errada. I'd rent a very sad movie. E aí eu aluguei filmes muito tristes. Just to try to cry. Só para tentar chorar. But nothing. Mas nada. I was beginning to be hardened. Eu comecei a ficar muito duro. Later, as I got older, and my wife and my daughter, in 1983, I shot a police officer. Depois, mais tarde, quando eu já tinha minha esposa e minha filha, eu atirei em um policial. I was already in the mafia. Já estava na máfia. And I felt that this fit. My personality. Eu senti que aquilo combinava com a minha personalidade, combinava comigo. But really, it was just a mask. Mas na realidade era só uma máscara. It wasn't real. Não era real. But it protected me from getting too close to people. Mas me protegia de me aproximar muito das pessoas. I studied lots of martial arts. Eu estudei muitas artes marciais. I came to Rio de Janeiro. In eu vim pro Rio de Janeiro. 1983, 1984, right before prison time. Em 83, 84, antes de eu ir para prisão. And stayed over here and studied with Royce Gracie and some of the Gracies, very good grapplers, wrestling, fighting tactics, and I wanted to learn how to hurt people more. Eu fiquei aqui estudando bastante tempo com pessoas que eram muito entendidas porque eu queria aprender como machucar as pessoas mais. One thing I found out today, uma coisa que eu descobri hoje, it's very easy to hurt people. Que é muito fácil machucar as pessoas. It's hard to heal them. E é difícil curá-las. You understand? Vocês entendem, né? Well, I began to want to just not get close to no one at all. Eu comecei a querer não me aproximar de ninguém, nunca. I was afraid of people. Eu tinha medo das pessoas. Getting too close. Que elas se aproximassem. People would try to talk to me at times about God. Elas às vezes tentavam falar comigo sobre Deus. Sometimes people would say, God cannot lie. Às vezes elas falavam, Deus não pode mentir. Only problem is, o único problema era que I never met anybody that didn't lie. Eu nunca encontrei ninguém que não mentia. So that was hard for me to accept. Então era difícil para eu aceitar. It was hard for me to understand. Era difícil para eu entender. In fact, I don't know that I necessarily believed it. Aliás, eu acho que eu nem acreditava. I would people that would talk to me about God. As pessoas vinham falavam para mim sobre Deus. People that would talk to me about Jesus. Falavam sobre Jesus. In the early days. Nos meus antigos dias. It was nothing for me to pull a gun. Não precisava de nada para pegar uma arma. And put it to their head. Colocar na cabeça deles. And say, "Don't mention Jesus to me." E falar, não fala de Jesus para mim. I never saw people. Eu nunca vi pessoas. That I felt were real. Que eu senti que fossem reais. I would say that if I was ever going to do this walk. Eu disse que se eu algum dia eu for andar esse caminho. When I say a walk, I mean if I was going to turn my life over to Jesus. Eu quero dizer, se eu fosse entregar minha vida a Jesus. I couldn't do it 50%. Não ia dar para eu fazer 50%. Nothing that I did in my life. Nada que eu fiz na minha vida. Was 50%. Foi 50%. I was an addict. Eu era um viciado. No matter what I did. Não interessa o que eu estivesse fazendo. I did it 100%. Eu fazia 100%. When I drank 100%. Quando eu bebia 100%. When I used dope. Quando eu usei drogas. 100%. 100%. I said if I'm going to do this with the same way that I use alcohol and dope. Eu disse, se eu for fazer isso da mesma maneira que eu usei álcool e drogas. Then I would have to serve God that same way. Então eu vou ter que servir a Deus dessa mesma maneira. Problem is I didn't know how. O problema é que eu não sabia como. The God that I knew. Mas o Deus que eu conhecia. Was a God that wanted to hit you with a baseball bat. Era um Deus que queria bater em você com um taco de beisebol. Every time you made a mistake. Toda vez que você cometesse um erro. I didn't understand about a loving God. Eu não entendia sobre que existia um Deus que amava. And then even if I did understand any concept of a loving God. E mesmo se eu entendesse qualquer conceito de um Deus que ama. As soon as I made a mistake. Quando eu fizesse alguma coisa errada. A sin. Um pecado. Then guilty and condemnation and shame, things like this would happen and I would pull away. Então condenação, vergonha, culpa aconteciam comigo e eu me afastava. However, inside me, mas dentro de mim, I wanted something different. Eu queria algo diferente. I came to a place that I really didn't know who I was anymore. Eu cheguei em um lugar onde eu nem sabia mais como quem eu era. I wanted to belong to something. Eu queria pertencer a alguma coisa. But the Christians that I met really wasn't what I wanted to belong to. Mas os cristãos que eu conhecia não era aquilo que eu queria pertencer. I hadn't met that many real ones. Eu conheci não muitos que eram reais. I was troubled. Eu estava muito atribulado. Very troubled. Muito atribulado. Because I knew I needed something different. Porque eu sabia que eu precisava de algo diferente. But I didn't see anything different out there. Mas eu não via nada diferente aí. I know today. Mas eu sei hoje. They're out there. Que existem pessoas assim. Maybe right here. Talvez até aqui. Hallelujah. Hallelujah. One thing that kept happening and happening and happening in my life. Uma coisa que sempre estava acontecendo e acontecendo na minha vida. I would go in my room and I would say, I'm never going to trust another woman. Eu entrava no meu quarto e falava, eu nunca mais vou confiar em uma mulher. I was not a womanizer. Eu não era contra as mulheres. I was not somebody that liked to be with lots of women. Ou como uma pessoa que gosta de ficar com muitas mulheres. But I also understood that there were a lot of people that judged me thinking that. Mas eu sabia que tinha muitas pessoas que me julgavam pensando que eu era uma dessas pessoas. Learning because I came from a relationship of family mafia that judged people always. Por estar envolvido na máfia onde as pessoas julgam sempre. From appearance. Pela aparência. To the clothes you wear. As roupas que você usa. To the muscles you have. Os músculos que você tem. To the way your hair is. Ou como seu cabelo está. To the perfume you wear. Ou perfume que você usa. All different things that people judged. Todas essas coisas que as pessoas julgam. And I wanted to be different. Eu queria ser diferente. I wasn't long after that I started working for John Gotti. Foi não muito depois disso que eu comecei a trabalhar para o John Gotti. I know most of you in here don't know who John Gotti is. Eu sei que muitos de vocês aqui não sabem quem é o John Gotti. But in America, mas nos Estados Unidos, I get called all around to speak about a change in a person that worked for somebody like John Gotti. Mas nos Estados Unidos as pessoas conhecem, então eu poderia falar como aconteceu uma mudança para quem trabalhava para o John Gotti. Pastor Dave says Godfather, that helps you understand who he is. Quando o Pastor Dave fala um poderoso chefão, isso ajuda vocês a entenderem quem ele é. So I felt good. I felt like I was working for somebody that had a lot of power. Eu me sentia bem porque parecia que eu estava trabalhando para alguém que tinha muito poder. But inside, mas, my heart, mas dentro de mim, no meu coração. Every night when I would go home. Toda noite quando eu ia voltar para casa. I really didn't like what I did. Eu não gostava realmente do que eu fazia. The problem is using alcohol and drugs and living in that lifestyle. O problema é que beber álcool e usar drogas e viver nesse tipo de vida. You don't really know who you are. Você não sabe quem você é. There's a fight and a war. Tem uma luta, uma guerra. The Apostle Paul talks about it in Romans chapter 7, because I wasn't saved yet, that there's something inside of you that wants to do right, but there's something inside also that fights to do the wrong thing. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Eu não era salvo ainda, então diz que algo em você quer fazer o certo, mas não consegue, então faz o errado. Again, only understanding God that every time I did something wrong, he hit me with a baseball bat. Eu só entendi a Deus como uma pessoa que queria me bater toda vez que eu fizesse algo errado. Losing the sisters and the wives and the mother that I lost. Perder irmãs, mulheres e a minha mãe. I began to hate women. Eu comecei a odiar as mulheres. I wouldn't trust them. Eu não confiava nelas. I would go places and with working for John Gotti, I would go places where I was put in position of a lot of power. Enquanto eu trabalhava para esse mafioso, John Gotti, eu ia em lugares onde eu tinha muito poder. A power felt good for a moment. E esse poder, eu me sentia muito bem com esse poder só por um momento. I had to go to bed at night. Eu tinha que ir dormir à noite. And I didn't feel the same way. E eu não me sentia a mesma pessoa, do mesmo jeito. Well, when I shot the police officer in 1983 and went to prison. Quando eu atirei aquele policial em 83 e fui para a prisão. I spent a couple months on death row. Eu passei uns 2 meses no corredor da morte. Yeah. Most people. Muitas pessoas, a maioria das pessoas. Would find prison. Iriam achar que a prisão. As a last resort, last place. É o último lugar para se estar. To want to change. E para querer mudar. The problem is the people you talk to begin to tell you, oh, you're a criminal, you're mafia, you're a bad guy, and you begin to believe it yourself. O problema é que lá as pessoas ficam falando para você, você é um criminoso, você é uma pessoa ruim, você é da máfia, e você começa a crer naquelas coisas. But there comes a time in every person's life. Mas tem momento na vida de todas as pessoas where we become desperate. Quando ficamos desesperados. Has anyone in here ever become desperate? Alguém aqui já ficou desesperado? Maybe that's why you're here. Talvez seja por isso que você esteja aqui. When I was on death row, quando eu estava no corredor da morte, I got out. Eu saí. A prison, only to go back to the same lifestyle. Eu saí da prisão e voltei para o mesmo estilo de vida. Hurting people. Machucando as pessoas. Mafia. Na máfia. Power. Poder. Money. Dinheiro. Lots and lots and lots of money. Muito, muito dinheiro. Mostly illegal. A maioria era ilegal. But lots of money. Mas muito dinheiro. And in the U.S., maybe Brazil, I don't know. E nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil, eu não sei. Money is power. Dinheiro é poder. The only problem is. O único problema. Even with all the money. Era que mesmo com todo aquele dinheiro. My heart was still suicidal. O meu coração ainda estava querendo se suicidar. I hated me. Eu me odiava. That desperation is different for each person. Esse desespero é diferente para cada pessoa. Every person hits a bottom. Cada pessoa atinge o fundo do poço diferente. Some, alguns, when I visit them in prison, alguns, quando eu visito eles na prisão, their bottom is in prison. O fundo do poço para eles é a prisão. Mine wasn't. Meu não era. I was got back out and went back to the same lifestyle. Porque eu saí de lá e voltei para o mesmo estilo de vida. So when I met Tina. Então quando eu conheci a Tina. Stand up. Levante-se. She's scared. Ela está com medo. August 26th, 20 years. Dia 26 de agosto, há 20 anos atrás. In the US, that doesn't happen very often. Nos Estados Unidos, isso não acontece muitas vezes. But she prayed for me. Mas ela orou por mim. She said sometimes. Ela disse às vezes. She sees the inside Frank. Ela via o Frank que estava dentro de mim. Frank didn't see the inside. Mas o Frank não via o Frank que estava dentro. But she saw it. Mas ela viu. I always knew that I loved. Eu sempre soube que eu amava. No, I say, I wanted to love people. Não, eu queria amar as pessoas. In the world that I worked in, no mundo que eu trabalhava, I hated people that took advantage of other people. Eu odiava pessoas que se aproveitavam de outras pessoas. With all the money and all the guns and all the drugs and all the alcohol. Com todo o dinheiro, as armas, o álcool, as drogas. I began to be very close friends with John Gotti. Eu comecei a ficar muito amigo do John Gotti. But he went to prison. Mas ele foi para prisão. In 1992. Em 92. In 1992, all of John Gotti's connections in South States. Em 92, todas as conexões do John Gotti nos estados do sul dos Estados Unidos began to be my property. Começaram a ser minha propriedade. So money became more lucrative. Então o dinheiro passou a ser mais lucrativo. I had somewhere at that time between 10 and 15 men that worked directly for me. Eu tinha entre 10 e 15 homens que trabalhavam diretamente para mim. The problem with most of those men is they were there for what I could give them. O problema com esses homens é que eles estavam lá porque eu desse para eles fazerem. I buy their alcohol. Eu comprava o álcool para eles. I buy their drugs. As drogas. And they said they were my friend. E eles falavam que eles eram meus amigos. I was wearing so many masks. Eu estava usando tantas máscaras. Somebody that I really wasn't. Uma pessoa que eu não era. Accepted that as them being my friends. Sem ser aquilo que era amigo deles. We had some real close friends. Nós tínhamos amigos muito próximos. So I thought. Então eu pensei. One of them. Um deles. Turned and went to the police. Acabou indo para a polícia. And turned on John Gotti. E falou e denunciou John Gotti. John Gotti at that time was like a father to me. E naquela época, John Gotti era como um pai para mim. I became more angry. Então eu fiquei com mais raiva. Here I thought. E eu achei que. The people that said they were my friends now. As pessoas que disseram que eram minhas amigas. Again, they hurt me. De novo, elas me machucaram. And I blamed all that. E eu culpei tudo isso. On God. Em Deus. Just turn me away more from God. E me afastei cada vez mais de Deus. When there came a time. Houve um tempo. I 1993. Em 93. Quase 94. I came home one day. Eu voltei para casa um dia. And Tina had been married to me for about 9 years. Eu já estava casado com a Tina uns 9 anos. And she said, Frank. E ela disse, Frank. I had a dining room table. It was custom made. Eu tinha uma mesa de jantar. Ela era bem grande. It was a large table. Bem grande. And on that table, she had my guns. E na minha mesa, ela tinha todas as minhas armas. Lots and lots and lots of money. E muito, muito dinheiro. Money, so much money. Muito dinheiro. Was tucked in my shoes. Embaixo dos meus sapatos. In my jackets. Dentro dos meus sapatos, dos meus casacos. She had it all on the table. Ela colocou tudo em cima da mesa. All the alcohol. Todo o álcool. Drugs. As drogas. Steroids. Esteroides. And she said, Frank. E ela disse, Frank. It's time you make a decision. Tá na hora de você tomar uma decisão. Me and Tina had 4 children. Eu e a Tina, a gente já tinha 4 filhos. And she said, it's time you make a decision. E ela disse, tá na hora de você tomar uma decisão. The table. A mesa. Or me and the children. Ou eu e os nossos filhos. I said, that's easy. Eu disse, ah, isso é fácil. I'll take the table. Eu vou pegar a mesa. What I understood. O que eu entendia. That made a successful marriage. O que eu achava que fazia do nosso casamento ser bem sucedido. Was to keep buying her new things. Era ficar comprando para ela coisas novas sempre. So every 6 months she got a new car. Então a cada 6 meses ela tinha um carro novo. In 1993 or 1994. Em 94, 95. 12, 15 houses we had. A gente teve 12 ou 15 casas. Motorcycles, jet skis, boats, motos, jet cars, skis, carros, guns, barcos, armas, toys, brinquedos toys. E brinquedos. You understand toys? Vocês entendem brinquedos? So I would buy things to make me feel better. Eu comprava as coisas para me sentir melhor. When I felt depressed, quando eu me sentia deprimido, I went to the mall. Eu ia para o shopping. Buy myself something. E me comprava alguma coisa, para mim. Sometimes a new outfit. Às vezes uma roupa nova. But then I realized. Mas aí eu percebi. After I wore the outfit one time. Que depois que eu usava a roupa uma vez. It wasn't new anymore. Ela não era mais nova. There was still something wrong inside. Ainda tinha algo errado dentro de mim. Tina left. A Tina foi embora. She said to me, "You don't even know your sons." Ela disse para mim, "Você nem conhece os seus filhos." Although, because I thought I was such a good provider. Mas porque eu achei que eu era um provedor tão bom. That she should be happy. Ela deveria estar feliz. Eu achava que ela tinha que estar feliz. She said, "You could take all the money." Ela disse, "Você pode pegar todo o dinheiro." You can take all the cars. Todos os carros. Take the houses. Pega as casas. Take everything. Tudo. I just want you. Eu quero só você. I didn't understand that because I was always thinking, what day will she leave to? Eu não entendia isso porque eu fiquei pensando, quando que ela vai embora também? When me and Tina had our first baby. Quando eu e a Tina tivemos nosso primeiro filho. What do you think it was? O que vocês acham que era? I can't win. Eu não consigo vencer. God had a plan. Mas Deus tinha um plano. Now I see it. E agora eu vejo. Then I didn't. Mas naquela época eu não conseguia ver. And I was wanting to change. Eu estava querendo mudar. But I didn't know how. Mas eu não sabia como. I wore so many masks. Eu usava muitas máscaras. My heart was so calloused and hard. O meu coração estava muito duro e com muitos calos. I wasn't sure how to change. Eu não sabia como mudar. I wanted to change. Eu queria mudar. When I was 8 and I told you that I was molested. Quando eu disse que eu tinha 8 anos e fui molestado. I was molested by my grandpa. Eu fui molestado pelo meu avô. When the anger inside of me. Quando aquela raiva dentro de mim. For him. Por ele. Was to destroy his life. Eu queria destruir a vida dele. I had the ability to do that. E eu tinha condição de fazer isso. But I had never done that to anybody in my family. Mas eu nunca tinha feito isso com nenhuma pessoa da minha família. There even came a time. Teve até um momento. That I blamed myself. Que eu me culpava. For even the things that happened with him. Pelas coisas que aconteceram com ele. People told me there was a problem with me. As pessoas me disseram que tinha um problema comigo. So then I just put on another mask. Então eu pus outra máscara. You know what I mean by a mask? Vocês entendem o que eu quero dizer com máscaras? You know? Yeah? Yeah. We pretend we're somebody else that we're really not. Nós fingimos que somos outras pessoas que a gente não é. I had never hugged a man before. Eu nunca tinha abraçado homem antes. I thought there was something wrong in that. Eu achei que tinha alguma coisa errada com isso. The story that I just told you. A história que eu acabei de contar para vocês. About being molested. Sobre ser molestado. I didn't ever share that. Eu nunca falei isso para ninguém. For 10 years into my ministry. Por 10 anos no meu ministério. Then one day. Aí dia. I was speaking to about 3,000 people. Eu estava falando com 3,000 pessoas. Most of them were retired athletes in the States. E muitos deles eram atletas aposentados que não estavam mais fazendo. One of those men that I spoke to was Pelé, soccer player, football. Yeah. Um desses homens era o Pelé, é isso? Que joga futebol. Hockey players. Football players, pessoas que baseball players. Jogavam beisebol, hockey. They were all retired and they sat like this. Eles estavam todos aposentados, estavam sentados assim. And the Lord spoke to me and said to tell them about me being molested. E o Senhor disse para eu falar para eles que eu havia sido molestado. I was so embarrassed. Eu fiquei com muita vergonha. I turned away like this. Eu virei assim. Because I really wanted to know why would God want me to say that to them. Porque eu queria saber por que Deus quer que eu fale isso para essas pessoas. What will they think of me? Que eles iam achar de mim? When I shared it that day. Quando eu compartilhei isso com eles? 300 men. 3,000 came forward. 3,000 homens vieram até a frente. Aleluia. I realized that I wasn't the only one. Eu percebi que eu não era o único. I've decided that I needed to take this a little further. Eu decidi que eu precisava tomar um passo à frente. But I didn't want to give up the tough guy part. Mas eu não queria abrir mão da parte em que eu era aquele homem forte e durão. It was a hard thing for me to think weak, humble. Foi difícil para eu aceitar que eu teria que ser meio fraco, humilde. But I was beginning to be desperate. Mas eu estava começando a ficar desesperado. My wife was gone for 3 weeks. A minha mulher já tinha ido embora por 3 semanas. When I chose the table. Quando eu escolhi a mesa. And then at that time, I was in my house. Naquele momento eu estava na minha casa. All alone. Sozinho. Many nights. Muitas noites. I would see pictures on my wall. E eu via as fotos nas paredes. Of my children. Dos meus filhos. Tina had pictures when they were a baby, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. A Tina tinha fotos deles desde bebê com 1, 2, 3, 4 anos. When I looked at those pictures. Quando eu olhei para aquelas fotos. Some of the pictures I didn't recognize. Algumas das fotos eu nem reconheci. With my own children. Dos meus próprios filhos. I lived in such a fog. Eu via como se fosse uma nuvem. I didn't realize my kids were growing that fast. Eu não percebi que os meus filhos estavam crescendo tão rápido. How much I was missing. O quanto eu estava perdendo. It made me feel sad. E eu fiquei triste. Almost quase, wanted to cry. Quase quis chorar. I held it back. Mas eu segurei. I thought for the first time. Eu achei que na primeira vez. It'd be easier to kill myself. Seria fácil para me matar. So I went in our bathroom and I took my 9mm gun. Então eu fui no banheiro e peguei a minha arma de 9mm. And I was going to do this. Eu ia fazer aquilo. And I got scared. Mas eu fiquei com medo. And backed away. E não fiz. So I came back out. Então eu saí do banheiro. When I came out and decided I would drink some more. Quando eu saí, eu decidi beber um pouco de água. Numb those feelings. Para acalmar aqueles sentimentos. Hide those feelings. Esconder aqueles sentimentos. Of all those things that I've talked to you about today. Todas aquelas coisas que eu já falei para vocês hoje. There's lots more, but I want to make sure that before it's over, God gets the glory. Eu tenho muita mais coisa para falar, mas eu quero que antes que tudo acabe, que Deus tenha a glória. The lifestyle that I had. O estilo de vida que God gets the glory. Then I decided that I had to make a change somehow. Eu decidi que eu tinha que fazer alguma mudança de alguma maneira. I had collected baseball cards, football cards, basketball cards. Eu colecionava cartões de basquete, de futebol, de beisebol. Over the years. Durante os anos. There were thousands and thousands of dollars in my house of these cards. Tinha milhares e milhares de dólares na minha casa desses cartões. And I came home one night. Aí eu fui para casa uma noite. We had several dogs, but we had 2 big dogs, Rottweilers. Nós tínhamos vários cachorros, mas dois deles eram grandes, Rottweilers. They protected the yard. E eles protegiam o jardim. One of those dogs I was very close with. Eu era muito próximo de um daqueles cachorros. Maybe because he couldn't talk back. Talvez porque ele não conseguisse falar. And he was a male. E ele era macho. But we got very close. Mas a gente era muito próximo. And I came home, and he was very sick. Eu cheguei em casa, ele estava muito doente. He was on the porch and he was dying. Ele estava ali na varanda e estava morrendo. It was already something working inside of me. Já alguma coisa já estava. But I was scared of it. Já estava sendo operado dentro de mim, mas eu estava com medo daquilo. So I called the doctor. Então eu liguei para o médico. The veterinarian. Um veterinário. Yeah. I said my dog. Eu disse meu cachorro. Sick. Tá doente. So I have to bring him in. Eu preciso levar ele aí. It was 11 o'clock at night. Eram 11 horas da noite. He said bring him right in. Ele disse pode trazer o cachorro. So I loaded my dog up in my van. Então eu coloquei o cachorro no meu carro. I took him to the vet. E levei ele para o veterinário. He was a Christian man. Ele era um homem cristão. I knew over the years of taking my dogs there. Eu sabia porque eu já tinha levado o meu cachorro lá por muitos anos. That he was a Christian man, that he cared. Que ele era um homem cristão e ele se importava. When I brought the dog in, quando eu trouxe o cachorro lá, he says, "How is your family?" Ele disse, como está a sua família? My family left me. Aí eu falei, minha família me deixou. Who cares? Não importa. He said, "Ah." Aí ele falou, ah. He said, "How's your family?" A sua família. He said, "Oh, my wife died yesterday." Eu falei, a minha esposa morreu ontem. He came here to take care of my dog. Ele tinha ido para cuidar do meu cachorro. And his wife died yesterday. E a mulher dele tinha morrido ontem. I said, "Well, I saw her 2 weeks ago." E eu falei, "Ah, eu vi ela 2 semanas atrás. A mulher do veterinário tinha morrido." He said, "Yeah, she's been dying of cancer. She finally passed." Ela disse, ela estava morrendo de câncer e aí ela morreu. That touched me. Aquilo me tocou. And he came for me. E ele veio até mim. In that situation. Naquela situação. I said, "How is your son?" E eu disse, como que está o seu filho? He said, "Oh, you didn't hear?" Ele falou, ah, você não ouviu? No. No. He said, "My son died 2 weeks ago." O meu filho morreu on a bicycle. 2 semanas atrás de uma bicicleta. Something was moving in me. Aquilo estava me tocando. I wasn't going to cry or anything. Eu não ia chorar. Felt sad. Mas eu estava triste. Poor guy. Coitado. So I said, "Well, what do you think is wrong with my dog?" Eu falei, ah, o que você acha que está errado com meu cachorro? He said, "Your dog has been poisoned." Ele falou, ele foi envenenado. Okay. He said, "Before you leave." Antes de você ir embora. Leave your dog with me. Deixe seu cachorro comigo. And call me in the morning. E me liga de manhã. He said, "I'd like to pray with you." Eu quero orar com você. He said, "Okay." Aí eu you falei, pray. Tá. So he came over to put his hands on me. E ele veio para colocar a mão em cima de mim. I said, "Hold." E eu peguei, peraí. Don't put your hands on me. Não põe sua mão em mim. You want to pray? Você quer orar? You pray from over there. Ora daí. So he prayed. Então aí ele orou. Prayed for Tina. Orou pela Tina. My children. Pelos meus filhos. I said, "Thank you, doctor." And left. Aí eu falei, obrigada, médico, fui embora. When I got home, quando eu cheguei em casa, pulling down my street, quando eu estava entrando na minha rua, I could see a light on in my house. Eu consegui ver uma luz acesa na minha casa. There was two men. E tinham dois homens. On drugs. Que estavam em drogas. Stealing. Roubando. My card, baseball card collection. A minha coleção dos cartões de beisebol. They had poisoned my dog. Que eles tinham envenenado meu cachorro. So I parked my truck. Então eu estacionei o meu carro. Took my gun. Peguei minha arma. Went in my house. Entrei na casa. Snuck in. Por trás. And caught them. E peguei eles. Tied them up. Amarrei eles. And I was going to kill them. Eu ia matá-los. All intentions to kill them. Com toda a intenção de matá-los. The anger, a raiva. You violated me. Vocês me violaram. Now I'm going to destroy you. Então eu vou destruir vocês. I loaded them up and took them to my van. Aí eu coloquei eles no meu carro. I was going to take them to the woods. Porque eu ia levar eles para a floresta. Not too far from my house. Que não era muito longe da minha casa. And I made them kneel down. Fiz com que eles se ajoelhassem. Something is happening. Alguma coisa está acontecendo. I don't know why. Eu não sei porquê. Now I know. Agora eu sei. Mama. Minha mãe. Tina. Tina. The veterinarian. O veterinário. I wanted to shoot him. Eu queria. I wanted to shoot him. Eu queria atirar neles. Yeah. I couldn't. Mas eu não podia. That had never happened to me before. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. I could put that mask on and porque do whatever I had to do. Porque eu colocava aquela máscara para tudo que eu tivesse que fazer. But I couldn't. Mas eu não conseguia. So I left them there. Então eu deixei eles lá. And I got in my car, my truck, entrei no meu carro e fui para casa. And I put my gun on my chest. Coloquei a minha arma no meu peito. I made a martini. Fiz um martini. And sat down on my couch. Fiquei sentado no sofá. And began to drink. Comecei a beber. Sometime I fell asleep. E aí depois eu acabei dormindo. And wasn't long after that. Não foi muito depois disso. Something was happening inside of me. Alguma coisa estava acontecendo dentro de mim e eu não entendi. I wanted to cry, eu queria chorar. But I would fight it back. Mas eu lutava contra aquilo. And so, as I laid there, I said, God, quando eu estava deitado lá, eu falei, if Deus, you're real, se você for real, if you're real, se você for real, you're gonna have to prove it to me. Você vai ter que provar para mim. The one thing that I've learned about God, uma coisa que eu aprendi sobre Deus, he meets you, é que Ele te encontra wherever you're at, onde quer que você esteja. Sometimes from coming from the Catholic faith, às vezes se você tiver vindo da fé católica, had to pray, eu tinha que orar, my knees, light candles, say 50 Our Fathers. Pela Igreja Católica, o que eu conhecia, eu tinha que me ajoelhar, acender velas, rezar as Ave Marias, os Pai Nossos. Oh, and then yes, também, put money in the basket. E colocar dinheiro lá na caixinha. Then you're forgiven. E aí você está perdoado. Didn't feel right. Não estava certo. Felt like I was buying God. Parecia que eu estava comprando Deus. What if I didn't have enough? E se eu não tivesse o suficiente? But I laid there. I said, God, if you're only in, I don't know if you understand. If you're only in kindergarten. Eu falei para Deus, bom, se vocês estiverem, just a baby. Se vocês estiverem no prézinho. God meets you where you're a baby. Deus te encontra quando você é pequeno também. So I was mad, but yet wanted something. Eu estava bravo, mas eu queria alguma coisa. I said, God, if you're real, you're going to have to prove it to me. Eu falei, Deus, se você for real, você vai ter que provar para mim. I'm tired of listening to everybody else tell me how great God is and how much Jesus loves you. Eu tô cansado de ouvir as pessoas falando como Deus é grande, quanto Jesus te ama. You have to prove it to me. Você tem que provar para mim. So I fell asleep. Então eu dormi. Passed out, maybe. Meio que desmaiei. I felt something choking me. Senti que alguma coisa estava me estrangulando. It was choking me, and it was 8 or 9 feet, 10 feet, 12 feet long. Parecia que era uma coisa muito longa, muitos metros que estava me apertando aqui. I'm not a guy that can slain in the spirit. It has to be real to me to be real, and for me to accept it. Tem que ser, para eu entender uma coisa, precisa ser real para eu poder aceitar aquilo. When this happened, quando isso aconteceu, I woke up scared. Eu acordei assustado. I don't ever remember being scared before, because if I ever was scared, I'd put the mask on. Mas eu não me lembrava de ter ficado assustado antes, porque se eu tivesse com medo, eu colocava a máscara. So I got up. Eu levantei, put the lights on. Acendi a luz. Couldn't find it. Não achei nada. When it had me by the throat, it took me all the way to the floor. Essa coisa que estava me segurando na garganta me levou até o chão. It said, "Change your ways or die." E disse, mude o seu jeito de viver ou morra. I thought, what is this? Eu pensei, o que que é isso? Some people get a pretty angel. Algumas pessoas recebem um anjo bonito. Yeah. But God knows how to get your attention. Mas Deus sabe como chamar a sua atenção. A pretty angel wouldn't have worked for me. Um anjo bonito não ia funcionar comigo. So, I got up and I got to the telephone. Então eu levantei e fui até o telefone. And I called my brother. E liguei pro meu irmão. I said, "What happened?" Eu disse, o que aconteceu? He says, "Oh, you drank too much." Ele falou, você bebeu muito. Go back to bed. Vai dormir. It won't happen again. Não vai acontecer de novo. So I went back to bed again. All the lights on in the house. E aí eu fui dormir de novo e deixei todas as luzes acesas. I got more guns. E one peguei mais armas, here, coloquei do lado. Maybe 3:30, 4 o'clock in the morning, the same thing again. Umas 3 ou 4 horas da manhã aconteceu a mesma coisa de novo. I ran out of my house. E eu saí correndo da minha casa. I'm glad nobody was around. Ainda bem que não tinha ninguém por perto. I ran out of my house and we had a porch swing in the front. Eu saí para fora e a gente tinha balanço na varanda. And I sat on that swing and I said, "I'm not going in my house till daylight." Aí eu sentei lá naquele balanço e falei, "Eu não vou entrar na casa até que o sol nasça." Something spooky in there. Tem alguma coisa muito assustadora lá dentro. When daylight came, aí quando já estava claro, and I went back in my house, eu entrei dentro de casa de novo. The phone rang. O telefone tocou. Tina was on the other line. E era a Tina. And she said, "Frank." Ela disse, "Frank." "Are you ready to change your ways?" Você está pronto para mudar o seu jeito? I said, Eu falei, "You witchcraft." Ah, a bruxaria? Get away from those people that are voodoo. Vai longe dessas pessoas, voodoo. And I hung up the phone e desliguei o telefone nela. And she called me back a little while later. Aí ela me ligou pouquinho mais tarde. And she said, "What's wrong?" E falou, o que foi? I said, Eu falei. I told her what happened. Eu contei o que aconteceu. And she said, "Frank, e ela disse, I have lots of people eu tenho muitas pessoas praying for you. Que estão orando por você." I asked earlier how many people have been desperate. Eu perguntei quantas pessoas já estiveram desesperadas. Sometimes death row was not desperate. Às vezes o corredor da morte não é desespero. Jail was not desperate. A prisão não era para o desespero. Hurting people was not desperate. Machucar as pessoas não era desespero. Losing my family was desperate. Mas perder minha família foi desespero. How many in here have children? Quantos aqui têm filhos? My mother wrote me a letter. Minha mãe me escreveu uma carta. Within that year. Naquele ano. And she said, "Frank." E ela disse, "Frank, if you can't do it for you, se você não pode fazer por você, can you do it for your children? Você pode fazer isso pelos seus filhos?" It made me think. E me fez pensar. But then something else happened. Mas aí uma outra coisa aconteceu. This is where I began to cry. Foi aí que eu comecei a chorar. I was so embarrassed. Eu estava com tanta vergonha. I was so scared. Com tanto medo. I hid myself. Que eu me escondi. Closed myself up in a room. Me fechei no quarto. And cried for 19 hours. E chorei por 19 horas. I stopped crying. Aí eu parei de chorar. Problem was, it felt good. Só que eu me sentia bem. It felt good. I felt human again. Eu me sentia humano. Grandma had 3 days to live. A minha avó tinha só mais 3 dias de vida. And in that 3 days to live, Grandpa called me. E naqueles 3 dias, meu avô me ligou. And he said, e disse, Grandma's dying. Sua avó está morrendo. Maybe only a few hours now. Talvez daqui a algumas horas. Will you come over? Você pode vir aqui? And administer the last rites. E administrar para ela os últimos momentos. Say, make sure she gets to heaven. Para ter certeza de que ela vai para o céu. He was Catholic. Ele era católico. But didn't call the priest, called me. Mas ele não chamou o padre, ele me chamou. When I got there, quando eu cheguei lá, he said, "Grandma's in the other room." Ele disse, a sua avó está no outro quarto. I went in the room and saw my grandma. Eu fui lá e vi minha avó. And I sat down on the bed. Sentei na cama. And I picked her up in my arms. Quando peguei ela nos meus braços. I knew Grandma knew Jesus. Eu sabia que ela conhecia Jesus. But I told Grandma how much Jesus loved her. Então eu disse para ela que Jesus amava ela. I told Grandma that she was going to a good place. Eu disse que ela iria para um lugar bom. She couldn't say anything, but she smiled. Ela não conseguiu falar nada, mas ela sorriu. I began to sing a song to her. Comecei a cantar uma música para ela. And she passed away. E ela morreu. When that happened, quando aquilo aconteceu, I could hear something at the end of the bed, and I turned. Eu consegui ouvir alguma coisa do outro lado da cama, então eu virei. There was my grandfather. E lá estava meu avô. He was crying. Ele estava chorando. Something happened that day. Alguma coisa aconteceu naquele dia. I put grandma down. Eu coloquei a minha avó de volta na cama. And I came over to my grandfather and we hugged. Fui até o meu avô e abracei ele. And God did something. E Deus fez alguma coisa. No closing, what God has done for us now is que Deus fez por nós. We started in Florida 12 years ago with a drug and alcohol rehab. Nós começamos com uma reabilitação de drogas e álcool há 12 anos atrás. 20 or 30 people living with us in our home. 20, 30 pessoas morando conosco na nossa casa. Then we moved to a bigger facility. Então nos mudamos para um lugar maior. Then maybe 40 or 50. Com 40 ou 50 pessoas. We ran out of room there also. Também alugamos um lugar lá. And God has now moved us to Texas. E agora Deus nos mudou para o Texas. Where we have lots of property. Onde temos muitas propriedades. Lots of rooms. Muitos espaços, muitos quartos. And we see e families, famílias, husbands and wives, maridos, and children esposas, restored every day. E filhos sendo restaurados todos os dias. I don't know a whole bunch of reasons why God wouldn't. I know one reason why he can't. And that's because the heart isn't right. Eu não conheço muitas razões porque Deus não faria. Eu sei que ele não consegue fazer quando o coração não está certo. Sometimes from this unforgiveness. Às vezes por causa da falta de perdão. So as the Lord leads you to pray, you know, Holy Ghost, and I asked Pastor Dave and Pastor Anna, but this is if this is you, the Holy Spirit is speaking to you. There's something in your heart, unforgiveness towards someone that's hurt you. Se o Espírito Santo está falando com você, se tem falta de perdão no seu coração, alguém te machucou. When no man will give up, so we give it to God. That person, we give it to God, and God says, Pastor Dave said, He is, and He is a rewarder. Quando uma pessoa não desiste, vai até o fim e crê que Deus é, Ele é galardoador. When we give it to God, quando damos a Deus, that person, aquela pessoa, then God can restore. Então Deus pode restaurar. Then God can heal. Então Ele pode curar. So many other things from your finances and everything else connected to your life can prosper. When we can deal with unforgiveness. Muitas outras coisas da sua vida, suas finanças podem prosperar e outras coisas também quando nós lidamos com a falta de perdão. This is a hard condition. Essa é a condição. Same thing that I speak in the prisons. The man that they saw on CNN News 2 weeks ago, he came out and on World News he said, "I was released," and they said, "Why were you released?" He said, "Because they checked my DNA in Texas." World News, and he says. Sorry. Até saiu nas notícias, né, notícias bem grandes, desse homem que foi liberado da prisão. E aí perguntaram para ele, como que você foi liberto? Ele falou, viram o meu DNA. DNA. Where was I? Onde eu estava? Nah, but when I realized that guy says, quando eu percebi, aquele homem disse, are you, they asked that guy, eles perguntaram para aquele homem, are you going to sue Texas? Você vai processar o Texas? Because they had you in prison. Porque eles te colocaram na prisão. 18 years. Por 18 anos. And you didn't do it. E você não sabia, e você não fez isso. He says, no, I can't. Ele falou, não, eu não posso. He said a ministry was in here. Que ele falou, um ministério veio até mim. 3 months ago. 3 meses atrás. And I promised. E eu prometi. God, that if he got me out of this. A Deus, que se ele me tirasse I would disso. Give my heart over and serve God 100%. Eu daria o meu coração a ele e serviria a ele 100%.